os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Fizemos um programa com muito carinho para você que gosta de boa música. Esses sucessos e muitos outros agora. Iniciam os anos 80 com Emotional Wrestle e em 81 deixam a Atlantic Records para fazerem parte do cast da EMI. Tattoo You, já com a gravadora nova, saiu no mesmo ano e foi um grande sucesso com os hits Start Me Up e Waiting on a Friend. Rolling Stones, Miss You. 1978. Crazy, stopping on my feet, shuffling to the Beatles, Lady Madonna. 1968. Em 67, Brian, ao lado do letrista Andy Parks, começou a trabalhar em seu projeto mais polêmico. Smile tinha tudo para ser o acontecimento de 67, O mundo inteiro sentou-se para esperar a mais nova obra-prima dos Beach Boys. Quando o compacto Good Vibrations foi lançado, foi direto para o primeiro lugar da parada. Mas o LP não ficava pronto. Os demais integrantes da banda não estavam seguros em relação às músicas e a Capitol estava ansiosa com o lançamento. Resultado: Brian perdeu a autoconfiança, arquivou tudo o que tinha feito e nunca mais foi o mesmo. Beach Boys, Breakaway. 1969. Oh, viajamos com você pelos tempos do Iê aos anos dourados, pelos tempos da brilhantina e os embalos de sábado à noite. Passamos pelas vitrolas, som hi-fi, brincadeiras dançantes e Cuba Libre. As músicas que você dançou nos grandes bailes tocam aqui. Carol Douglas, Night Fever. 1978. Jimmy Crawford, I Know You Love Me. I love how your eyes glow whenever you kiss me. And when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me so tenderly. But darling, most of all, I love how you love me. Love how you love me. I love how your heart beats whenever I hold you. I love how you think of me without being told to. I love the way you touch. is almost heavenly. Baby, most of all, I love how you love me. Love how you love me. How I've been wanting to see you. You know how I've missed you. I need you more than anything on this earth. You're mine. I love the way your touch is almost heavenly. Ooh, baby, most of all, I love how you love me. Agora é a hora da música country. Cowboy Group, Hello Mary Lou. Killer, 71, Schools Hall, de 72, e Billion Dollar Baby, 73, completam a sua fase de maior popularidade. Muscle of Love, 74, mostram que os excessos de todos os tipos não estavam fazendo bem para eles, tanto musical quanto psicologicamente. Foi o último disco com a Alice Cooper Band original. Depois disso, passou a viver mais do repertório de seus quatro discos mais famosos do que dos seus novos lançamentos. Ainda assim, gravou canções como Only Women Bleed, Are You Gonna See Me Now e Hey Stupid, serviram para manter o nome de Alice Cooper vivo entre os fãs de rock. Alice Cooper, You and Me. 1977. squeeze you till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, loving and TV, yeah. That's enough for a working man. What I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed. Forever Your Girl, 1989. We'll be right back. Total Africa. 1983. Finger, Superman. The nights are all long. I'm singing a song to try and make the answers more than maybe. And I'm so confused about what to do. Sometimes I want to throw it all away. So here I am, growing older all the time. Looking older all the time. Feeling younger in my mind. And here I am, doing everything I can. Holding on to what I am. Pretending I'm a Superman. I'm trying to sleep. I lost count of sheep. My mind is racing faster every minute. What could I do more? Yeah, I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. And I'm so confused about what to do. Sometimes I want to throw it all away. Controlling everything in sight. Feeling weak, I don't feel right. You're telling me I have to change. Telling me to act my age. But if all that I can do is just sit and watch time go, then I'll have to say goodbye. Life's too short to watch it fly. So watch it fly. So here I am, growing older all the time. Looking older all the time. Música é a trilha sonora da vida. Alguns momentos são marcados profundamente e quando relacionamos estes momentos a uma música, sempre que a ouvimos, estaremos revivendo aquelas emoções. Emocione-se agora com Barbra Streisand, Memory. Street lamps sputter. Em 79, Michael retornou ao trabalho solo com Off the Wall, uma combinação madura de músicas dançantes, Don't Stop Till You Get No, Rock With You, e comoventes baladas, She's Out of My Life, que vendeu mais que qualquer outro projeto anterior da família Jackson e fez dele o primeiro artista solo a produzir 4 Top 10 hits do mesmo álbum. Para muitos críticos, trata-se do melhor trabalho que Michael realizou. Michael Jackson, Dangerous. 1991. Yeah.